teu sorriso eu quero você. Contigo tocando, são momentos eternos que vamos ter, e escutando esse som eu vou te amar. É lindo teu sorriso, eu quero você. Contigo tocando.